Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a emissão 75 de Conversas Aleatórias para domingo, dia que dia hoje? 4 de maio de 2014. Uma emissão diferente, marca aqui o início de uma nova era, sem querer fazer publicidade a outras rádios. Uma emissão, um programa que a partir de hoje passa a ter emissões diferentes, porque passa a ter dois locutores e não três. Eu, o Nuno Miguel, e ao meu lado, Joaquim Pereira. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos então começar uma nova época. Vamos a ver se nos portamos bem. Vamos ver se fazemos um programa sério, não é? Porque, okay, a rádio outros... é séria. O programa tem que ser sério. Os locutores, coitadinhos, não é? Os locutores, coitadinhos, não são sérios, estão sempre a rir. Portanto, vamos lá ver. A gente é sempre sério até se rir. Não é só a diferença do número de locutores agora no programa. Vamos também adotar um formato diferente. Até aqui tínhamos um tema central, se bem que, Joaquim concorda, o tema nunca era só um, que acabávamos por abordar sempre vários. Vai continuar a acontecer isso, mas agora de uma forma mais programada. Porquê? Porque o título Conversas Aleatórias vai-se justificar mais, a partir deste domingo 4 de maio, porque vamos ter sempre vários tópicos, não é? Tópicos base, só, digamos assim. Umas anotações, uns tópicos base para cada semana e depois, dentro destes tópicos, poderemos preencher todos, ou não, ou metade deles, ou só dois ou três, dependendo de semana para semana. Temas que podem... Já fiz as neiras. Temas que podem ser recentes ou não. Neste caso, alguns sim, outros que não. Vamos já abordar. Eu já tenho aqueles muito antiguinhos. Do meu tempo. Vamos já abordá-los ou não, mas, como eu estava a dizer, vamos ser tópicos base para cada emissão. E hoje vamos... a duração do programa também passa de 60. Programação, portanto, é programado ou é previsto que seja não 60, mas 30 minutos. Pode ser um bocado menos, pode ser um bocado mais. Vamos lá ver se não é demais. Vamos lá ver se não passamos, se não fazemos a mais, exatamente. Para já, antes de passarmos ao primeiro tópico de hoje, corrigir uma coisa, acrescentar um aspecto que não falámos na semana passada e que acaba por ser uma falha, não muito grave, mas considerável, porque nós ouvimos dois excertos, logo no início a música da Liberdade, trazida para Manuel Azevedo e Wanda Gonçalves do Esclá, e mais à frente ouvimos um excerto de uma missa de 1973, que é o concerto mini-rock. E não referimos, nenhum de nós, todos nós esquecemos, eu, Joaquim e ainda o Carlos Bonaparte, de referir de onde é que vieram esses excertos. Como é referir, o inicial, a música da Liberdade, aquela versão foi do programa Governo Sombra, que passa na TV24 e na Rádio TSF. E o segundo excerto da missa, de 1973, na Igreja Românica de Sudefeita, é assim que se diz, não é? É, sim, senhor. Românica de Sudefeita. Olha, lá vou eu começar com já parte. Não, isso é uma estreia nesse programa, já parte. Porque isto é na freguesia de Sudefeita. É mesmo ao pé da Igreja de Sudefeita. Está bem dito o nome. Está, sim. Porque foi feita cedo. E, conclusão, veio-me a propósito, porque onde era a junta de freguesia de Sudefeita, li agora um destes dias nos jornais, que agora vai ser ali uma sede ou qualquer coisa da Polícia de Segurança Pública. Quer dizer, não é uma loja de chineses? Podia ser. Mas no sítio da Igreja Românica, que nós estamos a falar... É mesmo no edifício da Junta de Freguesia. Ah, da Junta de Freguesia. Percebi. Estava a dormir. Pensei que tem o caso, se fosse noutro prédio qualquer, ao pé da farmácia, do Instituto de Farmácia... Mas a Junta de Freguesia ainda funciona lá? Pois aí é que fiquei assim. Se calhar já saiu. Eu como já, há muitos anos saí. Não passam lá. Aos 20 anos mudei de freguesia. Aliás, se calhar já. Aliás, para mim era a Junta de Freguesia... Nunca lá fui porque a minha junta de freguesia mesmo era em Massarelos, mas no que respeita a coisas civis era em Massarelos. E Sudefeita era só nas religiosas. Portanto, você era muito religioso, não é? Tanto é que eu casei na igreja de Sudefeita. Exato, isso já tinha comentado. Correção feita, ou melhor, não é uma correção, acréscimo feito em relação à semana passada, a missão 74 e não 73, como dissemos na altura. Aliás, falámos do 25 de Abril, 1974, e missão 74, está tudo combinado. Nós chegámos às Bodas de Diamante hoje, 75 é Bodas de Diamante. É. Já estou quase a fazer. Chegámos às Bodas de Diamante para um novo formato e começámos com notícia da semana. Ora bem, vou eu começar com isto porque sugeri este tema com o Joaquim Pereira. É uma coisa que ainda não aconteceu, mas está quase. Hoje é dia 4, é no dia 6. O que é que começa no dia 6? Vai acontecer um lançamento de uma edição digital diária vespertina do jornal Expresso. Semanário Expresso, para quem não sabe, jornal que sai uma vez por semana. Ou seja, todos os dias às 6 da tarde vai ser lançada uma edição com artigos preparados pela redação coordenada por Pedro Santos Guerreiro, jornalista que até há poucos meses era o diretor e até fundador do Jornal de Negócios. Ora, já se ouviu aí a opinião, já há algum tempo, de Pedro Norton, presidente executivo do Grupo Empresa, que sucedeu no cargo a Francisco Pinto Balsemão, estávamos ao bocado em off, a falar dele. Agora é o presidente, não é honorário, mas é o não executivo. Um presidente Exato. Não executivo. Só por causa das massas. Agora dedica-se mais a jogar golfe do que... Pronto. É. O Pedro Norton disse que o Grupo Empresa, que é o grupo que detém, entre outros, o Seminário Expresso, entre outros órgãos de comunicação social, que ao longo do ano vai continuar a haver ao longo do ano, 2014, vai continuar a haver um controle de custos com o objetivo de melhorar os indicadores operacionais e de aumentar os resultados líquidos, mas, e atenção que isto até incentivo e apoio, consideram que este é o momento para apostar em projetos inovadores e diferenciadores. Possam revolucionar o paradigma do consumo dos médias em Portugal. Por isso, com uma aposta estratégica para 2014, lançam, daqui a dois dias, terça-feira, dia 6 de maio, o Expresso Diário. É assim o nome, Expresso Diário, é um reforço da aposta da empresa no digital, consolidou um sucesso que tem obtido na estratégia multiplataforma. Estratégia multiplataforma, claro que é jornais, é internet, no caso deles também tem SIC, televisão, em que o Expresso é exemplo maior, já que é o jornal mais vendido em formato digital. E já que estamos a falar em vendido, vamos analisar as vendas que surgiram no final do ano passado. E eu sublinho isto no final do ano passado, porque se em dezembro forem analisar as próximas, já não vão ser assim. Mas a gente não prevê, só podemos analisar as vendas que já existem. O Correio da Manhã continua a ser o jornal mais vendido do país. 115 mil exemplares por edição. Em média, todos os dias, há 115 mil Correios da Manhã vendidos. O segundo é o Jornal Notícias, 66 mil. O Público vem muito mais abaixo, com 28 mil. E o Diário de Notícias, que noutros tempos era o que sabia, dezenas e dezenas, mais de centenas de milhares. Eu faço aqui, o Jornal de Notícias é o de Gonçalo Cristóvão. É o do Porto. Sim, é o do Gonçalo Cristóvão. Porque em Lisboa é o Diário de Notícias. Ah, lá é também é o Jornal de Notícias e cá também é o Diário de Notícias, mas as sedes é o que está a dizer. Pois, eu estou parado como sedes. Sim, 21 mil jornais de Diário de Notícias. O Jornal I, que é dos mais recentes, tem a grande dose de 5 mil. E até ouvi ontem na rádio, no programa Hotel Babilónia, estávamos a comentar, apenas 3 mil jornais por dia. Quanto aos semanários, o Expresso lidera, apesar de apresentar uma quebra no ano passado, 24 mil por semana. O Sol, que é outro semanário, o segundo, 24 mil, portanto, 94 mil para 24 mil são 70 mil de diferença. E as vendas digitais do Expresso continuam em alta, uma subida de 23%. Eu estou a sublinhar isto porque caem em papel, sobem no digital, na internet, 23%, para um patamar de mais de 7 mil assinaturas na sua edição digital. Claro que 7 mil, lançou 94 mil, ainda é pouco. O que se questiona aqui, Joaquim Pereira, já nem é se vamos ter a possibilidade, se vai ser uma realidade, os jornais em papel terminarem. Muitos analistas, os denominados especialistas na imprensa, na análise da imprensa, já sabem, já não é se, é quando é que os jornais em papel, a grande maioria, acaba para ser em frente ao computador. Claro que são sinais dos tempos, mas não será uma grande perda para algo que já vem de há 500 anos, o tempo do Gutenberg. Eu, contra mim, falo. Sou um bocado passioso, porque eu sempre mexi no papel. Era gráfico e cheguei a fazer muitos jornais. Daqueles jornais pequeninos que eram mais ocasionais. Alguns não, alguns eram mesmo bem vendidos. E é com pena minha que abandonei a profissão precisamente quando os meios técnicos começaram a invadir a indústria. Tudo que é trabalho, tudo que é indústria. Ora, a minha profissão essencialmente era toda manual e de cabeça e tal. E vieram os computadores, que uma coisa eu tenho de concordar, que os tempos são outros, mas uma coisa que eu tinha ali trabalho por uma semana, o quê? Chega-se ali em minutos. Tal. Mas isto traz outro arrasto. nós falamos nos meios técnicos, mas há muita gentinha por aí fora, e eu incluído, apesar de viver numa cidade e estar rodeado de técnicos, inclusive em casa também tem. Eu, talvez pela minha proveta idade, e apesar de haver pessoas mais velhas que eu que ainda se metem nisso, mas eu sou contra, não é ser contra, não estou para me embrenhar nesta nova situação. Porque nós vejamos, nós falávamos, sim senhor, isto é muito porreirinho e os jornais já não têm a venda que tinham e não sei o quê. E aquelas pessoas que não têm computadores, que não sabem... Não têm outro meio de acesso à informação, não, a não ser o jornalzinho que chega lá. E é só ver os telejornais da televisão. Ora, eu comecei que a televisão também não é o suficiente. Não sei. Mas é a tendência que isto tem. É a realidade. Nós aqui já nos estamos a questionar se é quando, é o que é. Mas no tempo, na altura de falar sobre vendas, entende-se. Porque, reparem, nós estamos aqui a falar de um jornal ali que atualmente são 3 mil por dia. Há paróquias que têm mais, claro que não são jornais, mas têm mais saída do que estes jornais. Okay. E temos outros jornais regionais. Claro, os números que estamos a falar hoje, de público e de diário notícias, 28 mil, 21 mil, que agora acredito já sejam 14 mil, 12 mil, eram os números antigamente dos jornais regionais. Regionais. Os antigos, que agora andam, alguns andam nos 300 ou 500, os que ainda existem. Muito porque, inclusive, muitos dos jornais, aliás, agora é tudo, já era antigamente, o jornal não se faz hoje como se fazia antigamente. Hoje também já está muito automatizado. Isso também é outra perspectiva, que é porque, o que é que se produz em porque jornais. Porque o jornalista, hoje, já também é um técnico de teclado. É um bocado isso. Um bocado já, não, é muito isso. Já não é aquele que ia para a rua com um caderninho de notas, tranca, depois ia para a redação. Trabalho de investigação. Ia para a máquina de escrever e tal. Agora não. Agora ele vai buscar ali, ou não sei o quê, à internet, ou não sei o quê, okay, vai buscar aqui. Junta, já não às é vezes aquele, só copia. São muito raros aqueles jornalistas de outros tempos. Como eu ontem ouvi na rádio, há muitos conteúdos de jornais diários que também se tornaram enfadonhos, que é o que se lê num, vai se ler. E às porque, vezes os textos iguaizinhos, copiados da agência Lusa. Porque as fontes são, como tu dizes muito bem, são as agências que mandam cá para fora as coisas. E o jornalista que está lá na secção vai ali à net, ou lá que é isso, traque, copia aquilo. E claro, muitas das palavras, muitas da lenga-lenga, é igualzinha. Daí também se compreende o porquê o digital estar a captar mais, além de estar mais acessível, muitas vezes mesmo num local de trabalho, é o conteúdo que se apresenta no digital em termos de vídeos, de conjuntos de fotografias que no jornal não se vê. Aí também se compreende. Agora, o que eu acho, e tal como o Joaquim, é que vai ser uma perda grande os jornais. O folhear o papel vai ser... Eu, lá está, sou saudosista. Eu não quero entrar por essa... Inovação. Não quero entrar por... O saudosismo, eu não sou saudosismo, cada época tem a sua época, mas tenho de concordar que às vezes tenho saudade de certos processos que, mesmo na vida, já não falo de jornais, de outras situações, que esta coisa da globalização perdeu aquele contacto com a vida direta, era já meia fantasia. O avanço tecnológico. E há outra coisa que há pouco estava a pensar, ainda antes de nos encontrarmos aqui no estúdio número 2, que podem uns dizer que é ridículo, outros dizerem que são pormenores, mas os olhos. Ah. O gastar dos olhos, a própria saúde da pessoa, é diferente de estar a ler o papel mesmo e estar sempre assim, como nós estamos agora, não estamos a ler, mas estamos assim em frente ao monitor, horas e horas por semana, e aquilo, com o passar das gerações, vai notar-se. Dizem que não, assim como os telemóveis, que não faz mal à saúde. Mas estar horas e horas à frente de um televisor, de um monitor, dá cabo da vista e não só. E bem qual perto, caminho? muitos, é ficar ali Ficar a 20 ali? centímetros ali a tudo. Qual É que coisa? já não é só o tempo do horário de trabalho dia a dia. É isso e mais os extras que vai passar por ler jornal. Quem quiser Claro. ler jornal e quando não houver em papel, quase nenhum. Mas pronto, é o que nós temos. Ora bom, isto foi a notícia da semana. Foi nós tentamos, não disse antes, disse, digo agora depois, mais vale dizer tarde do que nunca. Tentaremos sempre ter um tema, vamos ter sempre um tema central. E este da inovação dos jornais, o final dos jornais em papel e o surgimento do Expresso Digital, que continuará a ser um semanário, eu estou sempre a dizer seminário, é aqui, influências aqui perto, continuará a ser um semanário em papel, mas passa a ter uma edição no computador diária, para quem quiser pagar, claro. E este foi o nosso tema central. Além da notícia da semana, temos uma frase da semana, que também nós, em off, já sabemos isto tudo, o que é que vamos falar, os ouvintes é que não sabem. Que foi na segunda-feira, portanto, dia 28, sim, é, dia 28 de abril ainda, nós já estamos em maio, em que eu ouvi na Rádio Antena 1, porque eles estão agora a organizar um concurso em relação ainda ao 25 de abril, para estudantes do ensino secundário e superiores apresentarem os seus trabalhos sobre o país pós 25 de abril, e há lá um aluno... Aí é só para os estudantes, é só não é ensino para secundário pessoas superior. Da minha idade. Para eu escrever para lá, mas o pódio depois. Eu gostava de escrever. Não, depois dava-lhe muito trabalho. Tinha de apresentar lá como se fosse uma tese de mestrado, tinha de ir lá apresentar e tudo, se fosse finalista. E então, um dos finalistas, creio eu, do ensino superior do curso de Direito daqui do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, fez uma comparação. Ele foi buscar o Gomes Freire de Andrade, o general dos tempos das guerras absolutistas liberais, o Miguel e o Pedro, em que fez uma comparação, vamos já saber a quem. Portanto, recordando o Felizmente ao Luar, obra de Luís de Tal Monteiro, de 1961, acho eu, 60, início da década de 60. Também foi eles que convivi. Com o de Tal Monteiro? Ah, sim. Pessoalmente? Pessoalmente. Ah. Lá está, era gráfico. E tinha contatos com escritores? Com escritores e publicistas, porque ele, além de escritor, também era, trabalhava na publicidade. E tinha a cabeça que aparentava ter na escrita? A ou era cabeça só... e não só... Personalidade, a postura. Personalidade. Olha, faz-me lembrar... Assim, e isso um antes pouco... do 25 de Abril, está a ver? Claro, claro. Isso faz-me lembrar uma maneira de ser, pouco mais ou menos, como o Toninho. Toninho? Ai, o Macedo. Assim, todas as coisas, os cabelos compridos, ai, era desse, quê, sempre a fumar, sempre ali o cigarro. Mas quando falava, eram as coisas no sítio. Era uma escola, aquilo. E então, o ex-colega de Joaquim Pereira, de Tal Monteiro... Tive a sorte de conviver. Elogiava o Gomes Freire de Andrade, o general, era o protagonista das... Embora nunca tivesse aparecido na história, porque era uma personagem central, mas que nunca aparecia diretamente na história. E então, os elogios eram muitos, porque ele era acusado de ser o grão-mestre da maçonaria, estrangeirado, mas era um soldado brilhante, idolatrado pelo povo... que acreditava na justiça, na luta pela liberdade. Recordemos, estamos na monarquia, em uma altura em que se queria impor em Portugal uma monarquia de regime absoluto, ou seja, o rei diz, eu quero para o Simão, faço-me acontecer, e eu, o rei e os amigos. O rei e o primeiro-ministro. Como as coisas mudaram. Mudaram. Mas será que isto não será uma monarquia? Acredito. O Gomes Freire de Andrade acreditava na justiça, na luta pela liberdade e era apresentado como o defensor do povo oprimido. O herói, que acabou por ser o herói falhado, porque no fim... era o símbolo de esperança da liberdade. Porquê é que eu estive a dizer isto tudo? Porque estas características, e apresentadas pelo aluno em causa, foram comparadas ao Ramallianos, outro general. Joaquim Pereira, seria por ser o Ramallianos um dos membros dos júris que lhe deram esta graxa, ou o Ramallianos também era um bocado isto? Não, Ramallianos, eu estou convencido que ele, é a minha opinião pessoal, não é que ele seja ianista, mas... Recordemos ouvintes mais esquecidos, Ramallianos foi o primeiro Presidente da República em Portugal, depois de 25 de Abril, eleito em 76, foi um dos durante que, 10 anos. Foi um dos cabeças, quer dizer, dos, lá de cima da Revolução. Sim. Da Revolução, do brinquedo. Da coisinha. Do cravo na cara. Mas acredita que ele era. Ele, como presidente, eu gostei dele. Ainda era uma das exceções. Notava-se que, vieram... que ele, quando tentava qualquer coisa, ele tentava, não quer dizer que eu conseguisse, mas era com convicção. Claro que depois as máquinas políticas à volta. Começou a ambientar-se ao não deixam, não deixam. Por exemplo, muita malta fala no. Vou fugir um bocadinho. Percebo depois ao. Mário Soares? Não, depois de Salazar Ah, e o Marcelo Caetano? o Marcelo. O Marcelo também tentou. E quando ele Sim, a começou. Primavera Marcelista foi a iniciativa dele. Quando ele começou a tentar demais, Começaram a apontar, não é? puseram-no de férias. Puseram-no de férias Férias no forçadas. Palácio de Caluz. Férias forçadas. Olha, claro, muitas vezes há certas individualidades que querem fazer isto e aquilo e aquilo. Mas as forças económicas e não só não deixam e obrigam-nos a ir para outro lado. Portanto, esta frase da semana, uma comparação entre o general Gomes Ferreira Haddad e o general Ramalhianes, Está até certo. acaba por ser Eu adequada. para mim concordo em absoluto. Está dito, deixamos a frase da semana e vamos para a lição de história, mais uma das novas bases, nos novos tópicos para esta nova etapa do Conversas Aleatórias, em que nós vamos ter uma lição de história sobre a origem do nome Cascais. Alguém sabe onde é que é a cidade de Cascais? Lá para baixo, Agora é Amur. cidade, mas era uma vila de Cascais. A Mouraria. Então, uma lição de história diz assim: a primeira cena de violência doméstica em Portugal deu origem ao nome de uma cidade portuguesa, atual cidade, como o Joaquim Pina. Ignoro completamente. Desculpem-me esta coisa. Eu posso. Tenho a mania, e o Nuno está aqui de testemunha, que sei muitos nomes. Etimologia, olha. Origem Não dos nomes. só a etimologia, mas o nome de que cada terra tem. Os de Porto são portuenses, Ah, sim. os de Lisboa são Os lisbonenses, são habitantes, os que lisboetas e nasceram tal. ali. E também, principalmente, porque é que as terras se chamam assim. E esta apanhou-me, o Nuno apanhou-me completamente a nadar em seco, porque vou agora, ao fim destes anos todos, Não aprender. sei se vai, quando chegamos ao fim. Vamos lá ver. Estávamos em 1147, Dom Afonso Henriques tinha acabado de conquistar Lisboa aos mouros, teve o grande apoio de Martim Muniz, que se atravessou na porta do Castelo de São Jorge e impediu com o seu corpo os mouros de a fechar a porta, e o gesto provocou-lhe a morte e permitiu a sua conquista, a conquista de Lisboa. Ora, pacificada a cidade, estava tudo mais tranquilo, os mouros ou estavam mortos ou tinham sido expulsos, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, decidiu descansar uns dias pela região, foi passar uma lua de mel com a sua esposa Dona Mafalda, filha do conde Amadeu II de Saboia. É Já espanhol. naquele tempo, Savoia, Itália. Já naquele tempo, eles casavam uns com os outros. Ah, pois é. Tinham É casado um ano antes, em 146. por isso que se formos a 1100. ver os nossos reis e o nosso candidato ao trono de Portugal, Dom Duarte? o Dom Duarte, também É se for possível. ver os nomes todos, tem Savoia, não sei quê, Sim. daí. Já na Porque eles altura, veja todos lá. se cruzaram por ali Já fora. foi há 900 anos? 850. Ora bom, os mouros tinham fugido, os portugueses ainda não tinham chegado para povoar a região. Passeavam então o rei e a rainha tranquilamente pelas belas praias completamente desertas. De repente, uma onda veio do mar, um pouco maior, molhou os pés da rainha e esta, instintivamente, levantou um pouco o vestido para não molhar o vestido. Ora, o que aconteceu? Os seus tornozelos ficaram à mostra. E aqui era um Oi, crime, era logo ainda enforcada. no século passado, mas princípio do século passado e do outro antes, em 1900, ai Jesus, iam de Se pijama, mostrava. É. pijama a Hoje em dia tomar quer-se banho. mostrar tudo. Na altura, se mostrava os tornozelos, era um tiro. Na altura não havia tiros. Mas o rei, ao assistir a tão ousada cena, levantou a sua pesada mão e desferiu-lhe uma grande lambada. Um estaladinho. Toma lá que já almoçaste, pensou ele. E então ela disse, ficou, demonstrou incompreensão, Chateada. chateada, não é? Ela apenas impediu, quis impedir que o vestido não se molhasse. E então perguntou ao rei: Senhor meu rei esposo, por que me cascais? Ah, será que é essa mesma? Isso foi a mesma coisa. Uma lição de história que eu aprendi esta semana e então decidi partilhar Olha, esta brincadeirazinha. essa coisa está muito bem posta. É, não é? É capaz de ser mesmo É porque verdade. muitos nomes de terras nascem assim. Atenção, que nasce a primeira amostra. Trouxe uma brincadeira, mas nós podemos ter no futuro uma lição de história, como está aqui nos nossos tópicos, a sério. Ora bom, outro tópico pode ser a palavra nova. Ou seja, uma palavra que ou eu ou o Joaquim, ou os dois, palavras diferentes, cruzamos ao longo da semana e que não conhecíamos. E aproveitamos para perguntar um ao outro se conhecem. Taciturno. O que é que quer dizer, Joaquim Pereira? Taciturno quer ser melancólico, desabundo. Macambúzio. Macambúzio. Muito bem. Sombrio, silencioso e tristonho. Onde é que diz? Aqui. Sombrio, silencioso e tristonho. É o que quer dizer taciturno. Eu não, nunca tinha ouvido esta palavra. Oh, Nuno. Não, oh, Nuno, eu sou um analfabeto. Diga aí, microfone, que está farto de me insultar. Eu vou avisar na frente dos ouvidos que nos estão a ouvir. Eu tenho avisado, Nuno, para se embrinhar. Nas palavras perguntadas. Não é nas palavras. Também. E no dicionário. Mas principalmente, de vez em quando, pegar no dicionário e começar a procurar aquelas palavras esquisitas. É que só faz bem. Mas, pá, é que nós às vezes ouvimos as... Tem origem aqui, não? Eu ouço taciturno, não associo a nada. Pois não associo. É um turno de não tácitos. Aceituas, porque nós somos... A nossa língua é uma mescla de várias línguas. Desde o latim ao forte, grego, latim, mas... ao saxónico. O latim é o mais forte, mas não é o único. E o grego também, e o saxónico, diz lá dos anglo-saxónicos. Anglo-saxónicos e por fora. E não faltam os nossos amigos castelhanos, que também nos deram muitas palavras. E por fim, que não será o fim, mas para agora, os mouros, quantas palavras nós utilizamos no dia a dia. Até artigos, que usamos, por exemplo, a salada, o almofariz, o alcatra, tudo, quase... Alpista, que é autoestrada. Quase todas as palavras começadas por as, eu já, outras não me atrevo agora aqui a buscar, porque a cabeça está... mas agora ia uma que me falhou. E esta mescla toda, depois, cada região começou a utilizar os seus termos próprios, mesmo cá no nosso paísinho. Lá para cima, para o Minho, fala-se de uma maneira, vai-se atrás dos montes, fala-se noutra, as beiras, noutra completamente, os raianos nem se fala, desde o Minho até lá baixo ao Algarve, os raianos, cada um é a sua maneira de falar. Ora, cada um vai metendo cá para dentro, para a nossa região. Com o passar do tempo, começa a ser uma palavra oficial. Oficial. Anos depois, não é? Daí claro que muitas das pessoas, por esta ou por aquela maneira, não vão ver exatamente o que é aquela palavra quer realmente ser. Mas, é como eu digo, é só ter um bocadinho de trabalho e ir ao dicionário, dos bons dicionários. Claro, e mesmo estarem a fazer o computador e pois, ora, estás a ver. Que muitas vezes os computadores também não têm essa coisa. Porque eu tenho um dicionário, graças a Deus. Quando eu andava na escola, que era um dicionário que tinha origem explicadinha dessa mesma palavra. Deixando a palavra nova, duas sugestões trazidas pelo Joaquim para o desporto. Uma referência rápida a bananas. O que é que aconteceu no domingo passado, no jogo Barcelona? Eu só sei... Que foi, infelizmente, foi por isso que eu me deixei dos futebols, que antigamente, no meu tempo de rapaz, apesar que já nesse tempo também havia dragadas, mas nada do que se vê agora. Agora é mais violência e não mais se respeita. Duro, é mais não duro. Se respeita nada. As consequências são maiores. Nem ninguém. E uma das consequências é, entre a assistência, haver energúmenos. Quer dizer, ao dicionário. Não, isso eu sei que é. Energúmenos é um elogio, quase. Que não vão para ali para ver o futebol. Vão para armar de regata. E, infelizmente, também aparecem nós, que não temos razão nenhuma para sermos racistas, porque nós somos uma mescla de raça. Nós não temos uma raça pura. Ah, isto é alma lusa. A alma lusa não existe. E em Espanha é igual, que é onde aconteceu o caso, estamos a falar. Desiste, nós fomos invadidos, está a ordem, desde os visigodos, lá estamos outra vez como na língua, não sei quem, por aí fora. As influências várias. Portanto, nós, o próprio sangue foi-se misturando. Portanto, qual não é temos a razão nenhuma qual para é nós. A nossa raça? Nós até raça de pretos temos. Claro, e muito. Nós não estivemos tantos anos em África. E eles vieram para cá, nós fomos para lá. Há essa troca. Portanto, qual a maneira de ser racista? Então, por acaso não foi cá, foi em Espanha, não foi? Foi. Vai dar ao mesmo. Nós estamos a falar de um caso no domingo passado, claro que não falámos da semana passada, que não tinha acontecido, foi no domingo à noite, no jogo do futebol entre Vila Real e Barcelona. Vila Real, uma cidade que pertence à comunidade valenciana em Espanha, em que um adepto atirou uma banana na direção do Daniel Alves, que é um jogador do Barcelona, meio negro, digamos assim, que nem é mesmo negro. Que nem é mesmo. É moreno. É moreno. É um brasileiro moreno. É uma mistura. E que tiraram uma banana e ele, antes de marcar um pontapé de canto, pegou na banana e comeu-a, como quem diz. Também, esse é que mostrou ser superior. Matinei mais que eu como mais. Mas a questão aqui é, mais uma vez vou pegar, não há também depois um folclore exagerado à volta disto. Porque, e as redes sociais facilitam isso. Porque toda a gente vem logo publicar imagens com bananas. Estou a comer banana, somos todos macacos. Mas vou eu bater numa tecla muito antiga. O que é que eu já tenho dito muitas vezes? Porque é que eu sou um pouco contra as redes sociais, internet, os meios tecnológicos. Porque fazem, é o uso que se faz isso. Fazem uma telenovela de qualquer pedrinha que cai ao chão, ei, eu não sei o que, mas não sei o que mais, fazem ali e andam ali dias e dias, ou até semanas. Encontro... Não se limitam a. Sim, senhor, lutar. De... Condenavam a situação e condenavam. E acabou. Agora, continuar. E o que fez isso já foi castigado, até corre risco de prisão e nunca mais vai entrar no estado de Vila Real e se calhar noutros estados. Mas, enquanto o Joaquim está a dizer, está a pele, é que ainda mais recentemente, ora bem, hoje é domingo, dia 3 de maio, foi ontem, questionou onda de racismo no futebol, mas onde é que está a onda? Tivemos um caso que chamou a atenção, que foi em Espanha, que o Daniel Alves comeu a banana. Mas se vimos a quantidade de jogos que existe no mundo todo, temos um caso como este, em sei lá quanto tempo, quais foram os outros casos é que nós ouvimos assim destes flagrantes? E quantos jogos tivemos no mundo na mesma semana, ou seja, nos últimos dias? Não é tanto assim. Eu aqui faço a minha bem, não é o Pelé? Lá está. Porque há um caso em milhares de jogos todas as semanas. Os órgãos sociais... Querem mas não é só os órgãos de comunicação social, tá? As próprias querem pessoas... Querem O Balotelli é um deles. Também, que... esse está a fazer ao contrário. Esse está a defender a tese dele para criticar os outros. Sim. Também porque, está a ser racista. Exatamente, porque depois há o aproveitamento do outro lado. Claro. O racista não. Muitas vezes, que é o caso de agora. Porque racismo tanto é prejudicar alguém por causa da raça, mas também é tentar tirar benefícios de alguém. Principalmente. Outra referência que o Joaquim também trouxe, nós vamos escutar de seguida um pequeno excerto de uma conversa que supostamente seria privada, mas aparentemente não foi. Honey, I'm sorry. I'm sorry too. I wish I can change the skin, the color of my skin. That isn't the issue. You missed the issue. What's the issue? The issue is we don't have to broadcast it. I'm not broadcasting anything. I don't do anything wrong. Nobody said you did anything wrong. I don't do anything wrong. If we ever have any issues, it's because people call you and tell you things about me that but are not why true. Why are you broadcasting? I'm not broadcasting anything. Taking pictures with minorities. Why? What's wrong with minorities? What's wrong with black people? Nothing. What's wrong with these families? It's like talking to an enemy. There's nothing wrong with minorities. They're fabulous. Fabulous. Because you're an enemy to me. Why? Because you don't understand. I don't understand what? Nothing. That racism still is alive? No, but there's a culture. What culture? People feel certain things. Hispanics feel certain things towards blacks. Blacks feel certain things towards other groups. It's been that way historically, and it will always be that way. But it's not that way in my heart and in my mind. But maybe you want to adjust to the world. But why? If the world doesn't do anything for me and they don't make me happy. You're right. I don't want to argue with you. I don't want to argue. I can't be racist in my heart. And that's good. I'm living in a culture, and I have to live within the culture. Isto, uma dúvida, vou continuar. Isto é uma conversa entre Donald Sterling, que, pelo menos que eu saiba, ainda é proprietário dos Los Angeles Clippers, uma equipa de basquetebol dos Estados Unidos da América. Resumindo este minuto e pouco que estivemos a ouvir, ele fala com a namorada e diz que... Ela começa até por dizer que quem me dera que a cor da minha pele fosse outra. A namorada também não é negra, é mulata também. E ele disse que este não é o problema, é porque é que tu tens de tirar fotografias, porque ela tinha feito isso com o Magic Johnson, antigo jogador de basquetebol negro, porque é que tu tens de tirar fotografias com as minorias? Ele pergunta qual é o problema com as minorias. É uma questão de cultura. Já estou a passar à frente, vou resumir. Ao longo da história, os hispânicos tiveram problemas com os pretos com os hispânicos. É uma questão de cultura. E ela diz, mas eu não sou racista no meu coração. E ele, mas ainda bem, eu sou apenas a viver numa cultura e tenho que viver dentro da cultura. Essa maneira que é, tu não precisas, isto foi mais à frente, tu não precisas estar a espalhar, estar a fazer publicidade, digamos assim, a fotografias que tu tiras com negros. E não leves os negros para os jogos de basquetebol da minha equipa. Isto é o quê, Joaquim Pereira? É racismo. Puro e simples. Não, isso já sabemos, mas isso é o quê? É a mistura de alguém que já não pensa direito? Se calhar sempre foi assim e agora sempre é que foi apanhado? Sempre foi e veio à tona. Isto é um caso daqueles que ainda vivem nos tempos... De outra senhora. De outra senhora. E nós, nos tempos... A questão aqui é, o que é que se faz com este homem? Com este homem? É cortar-lhe o pescoço. Ainda bem que você é tolerante e é pouco. Eu sou tolerante. Agora, não posso tolerar como fulaninho, basta, tem muito dinheiro e não sei o que. Pensa que é o patrão. É o dono deste mundo, é outro Hitler. Nós não ouvimos aqui no excerto, porque também isto tem quase 10 minutos de conversa, devíamos estar aqui a ouvir tudo, mas mais à frente, o que eu disse no evento, ele diz mais à frente que à namorada, não leves negros para os jogos da minha equipa. Ele não quer ser visto com negros. E porquê é que tem negros na equipa dele? Porque são quase todos. Nele e no campeonato. Então se ele não tivesse os negros na equipa... Não ganhava jogo nenhum. Não ganhava jogo nenhum. Porquê é que metem os negros no atletismo, no basquetebol? São os esportes mais fortes. São os negros. Os negros é que levantam, é que trazem as medalhas para a América. Continua. Mas para ele... está muito abaixo e diz à namorada. E ele é que está muito, muito baixo. A namorada o que fez foi publicar. É os miolos de. Eu nem sei de quê. Publicar na internet uma imagem com o Magic Johnson. E foi logo um problema que não pode fazer isso. Bom, agora sou eu também, ainda dentro do esporte, para fechar. Amanhã, segunda-feira, 5 de maio, acaba o Mundial de Snooker. Já há bocado estive a ver. No The Crown, que já é a primeira parte da final. Sim. A final é entre o Ronnie O'Sullivan e o Mark Selby. E o foguetão. O Ronnie O'Sullivan. Já não vi hoje, mas logo à noite vou ver a segunda sessão. Mas porque é que eu estou a falar do Mundial de Snooker, que é uma modalidade que cá nem diz muito aos portugueses. Mas já vai-se ver. Acaba amanhã no The Crossable em Sheffield, em Inglaterra. Olha, estou agora a saber. É, o The Crossable em Sheffield. O meu filho, onde é que é? Eu sei que é da Inglaterra. É no The Crossable, em Sheffield. É como o centro religioso do snooker, digamos assim. É o The Crossable. E porquê é que eu estou a falar do Mundial de Snooker? É que aquilo, nós vemos os jogos, a este nível, claro, não é só no Mundial, os torneios Masters, outros torneios também fora da Europa, na China, sobretudo. É o silêncio que há na plateia, o respeito que há. Eu poderia pregar, vocês sabem, 500 exemplos, mas vou dar só dois ou três recentes, mesmo de ontem à noite. Não sei se viu ontem à noite a meia-final entre o Neil Robertson e o Mark Selby, que o Robertson perdeu. Em que... E desastre técnico está a acontecerem. Em que, por exemplo, o Selby estava a querer jogar a bola rosa de uma forma, mas depois acabou por bater em três vermelhas e abriu mais o jogo, até mais do que ele queria. Foi bom para ele. E ele pede desculpa ao adversário. Por uma coisa que foi sem querer. E até me fez lembrar o ténis, quando a bola bate na tela da rede sem querer, e ele pede logo de um lado ao outro, pede desculpa. E eu ontem vi isso. Os diálogos com o árbitro, mais um exemplo de ontem à noite. Há uma bola em que ele falha, em que não acertou em bola nenhuma, portanto teve que retirar. E o árbitro teve que meter a bola exatamente no sítio onde estava. E o árbitro abaixa-se e depois pergunta ao Selby, que estava encostado lá na tabela ao fundo, que não são muitos metros, mas estavam ao fundo, e perguntou ao Selby, a bola está no sítio e ele está muito para a direita, eu não via tanto a vermelha. E o árbitro abaixou-se, yes it is. admitiam logo, disse logo que sim, a os de algo respeito que há entre eles, parece o futebol, não é? Outro exemplo que eu vi, o último, foi, o jogo estava a acabar, acho que estava 16-14, e aquele, ou 16-15, aquele acabava aos 17, quem ganha aos 17, era melhor 33, e o Robertson faz uma jogada de defensiva de categoria, de topo, à Robertson. E o Selby deu-lhes parabéns num momento em que está em casa o apuramento para uma final e ainda tem o discernimento e a tranquilidade de dar os parabéns ao adversário por causa da jogada que ele fez. O que é notícia aqui no snooker é quando há confusão. O que é notícia em modalidades, as mais praticadas em Portugal, futebol, handball, basquetebol, voleibol, hockey patins, a notícia nessas modalidades é quando está tudo calmo e passa-se um torneio todo, um campeonato todo, sem problemas. Aqui é exatamente o contrário. O que eu pergunto, Joaquim, alguma vez teremos um torneio de snooker em Portugal, em Espanha, em Itália, nos Estados Unidos, com este nível? Eu não sei. Com este nível. Eu não sei se seria possível. Quais é a categoria? Mas, primeiro, são outros povos, e eu estou na China. Mas ainda agora, numa destes jogos, houve lá um planinho que lá mandou uma boca. Foi lá para a rua. Rua. Põe-se a fazer gestos, os ouvintes não sabem. O Joaquim estava a fazer gestos com o dedo, rua, lá para fora. Eu penso que estou em casa. Quem se porta mal, sai. Aqui, para admitir a assistência, tinha de haver uma... Não é possível. Não há, pelo menos nos próximos 150 mil anos. Eu até me admiro no ténis, também é um bocadinho, quando é silêncio. Agora há muito mais barulho do que antes, mas sim. Mas já há mais. Há mais barulho. Mas, há. Aliás, eu se jogasse ténis a nível profissional, isso sou eu a sonhar. Eu sou um jogador de Federer, de Nadal, de Djokovic. Quando houvesse o US Open, o Open dos Estados Unidos, eu não ia. Não é porque aquilo é gritos de início ao fim, ou estamos preparados para servir e ouve-se bocas, queres casar comigo? Uhul! O ténis não é para isso. Eu não vejo um torneio de snooker nos Estados Unidos. Será sem querer. Claro que não é sem querer. Mas eu admiro muito esta modalidade, foi o que eu disse há bocado, o respeito que existe, a cordialidade, o diálogo, os fatos que eles levam, sempre de fatinho. Tudo numa boa. Tudo. Agora, em termos esportivos, temos a final entre Ronnie O'Sullivan e Mark Selby, dois ingleses, lá está. Gostei que o Robertson tivesse perdido ontem. Não é que eu tenho nada contra o homem, que ele também, apesar de ser australiano, não tem a sua postura. Não sou racista, mas aqui também... É, os ingleses é que devem... Não é. Eram certas atitudes que ele tinha, talvez, pela sua... Não, eu pela nem sua juventude. Eu vou explicar porque é que eu gostei. Certas... Vou explicar porque é que eu gostei. As expressões que ele tinha. Porque é que eu gostei que o australiano tivesse perdido ontem? Porque não foi por causa dele. É que antes de começar o torneio, já estavam a dar-me como campeão. Já era certo que ele ia à final com o Ronnie O'Sullivan e que ia ganhar. E afinal nem ia à final. E eu adoro quando faz grandes previsões, já é campeão. E depois, pumba, tem acontecido isso na Liga dos Campeões de Futebol. A final dos últimos dois anos era sempre Real Madrid e Barcelona. E nenhum deles chegou lá. Nem em 2012, nem em 2013. Portanto, entre Mark Selby e Ronnie O'Sullivan, quem é que ganha? Amanhã. É o meu velhinho amigo. O O'Sullivan, o foguete. Eu também sou. Eu, quando há o Solomon a jogar, porque a rapidez dele, ele é a direita, a esquerda, é, ele não pensa, é tal, deita-se na mesa. É uma coisa que eu acho um piedão danado. O Furtão meteu. Foguete. Ah, explicar aos ouvintes, ele chama-se Ronnie O'Sullivan em inglês, mas tem o apelido de Rocket. Ronnie Rocket O'Sullivan. Porquê Rocket? Porquê foguete? Porque ele é capaz de ser o jogador mais rápido de todos, entre os, sei lá, os 50 primeiros da tabela. É capaz de ser mais rápido. Ele não pensa muitas jogadas. Ele já está... Enquanto um jogador está a pensar 3 jogadas, ele já viu 20. E já lê 3 voltas a olhar para aqui. E ele não demora mais 20 segundos. Ele, né? Chega, ele está a jogar uma... Já ele, está, e já ele está a posicionar-se para a outra. Para meter a bola, já está a ver onde é que vai pôr a bola, para qual é a bola que vai jogar. E quando ele encaixa, o árbitro vai tirar a bola para pôr no sítio. E mal não pousa. Não. Ainda foi agora de manhã... Que ele ainda não tinha posto, já estava ia a jogar. Aquilo é um furtão. E é que não é só o ser rápido, é rápido e bom, que é uma coisa rara no desporto. Isso só demonstra que a cabeça dele funciona ali, logo a imaginar isto, aquilo, aquilo. E é outra coisa que eu admiro nele, porque você olha para ele e é o típico inglês. É. Não é? Não tenho aqueles sorrisos falsos de hipócritas. Os sorrisos hipócritas. E depois também manda as suas brincadeiras. O humor britânico também vê-se nele de vez em quando. Ui, mas é típico britânico. Vamos fechar com efemérides trazidas, referências rápidas. efemérides trazidas pelo Joaquim Pereira. No dia 29 de Abril, há 4, em relação a... Foi terça-feira, não é? Foi 29, foi. No dia 29 de Abril, efeméride é outro espaço deste programa, em que nós recuperamos efemérides que possam ter acontecido mais importantes ao longo desta semana. Na terça-feira, 29 de Abril de 1826, aconteceu o quê? Foi constituída a carta... Constituída a Constituição. A Carta Constitucional foi instituída no reinado de Dom Pedro IV. Quinto. Não, quarto, tem razão. Isto já depois das guerras... São dois quartos. Sim, sim. Isto já depois das guerras entre Dom Miguel e Dom Pedro, entre os liberalistas e os absolutistas, ganharam os liberais. Depois, em 1800... No mesmo dia, 29 de 1870... Foi colocada no Rossio, em Lisboa, na Praça do Rossio, em Lisboa, a estátua do referido Dom Pedro IV. Ou seja, não foi sem querer, no mesmo dia, claro que 44 anos depois, no mesmo dia em que foi instituída a Carta Constitucional, apresentada a Carta Constitucional, no Rossio fizeram uma homenagem a Dom Pedro IV e foi apresentada uma estátua que ainda hoje está lá, não é? Está. Até uma história que se diz que ao mesmo tempo que se pôs aquela estátua, agora não sei se é esta que está aqui na Praça da Batalha, se é de Lisboa, que o fulaninho que fez as estátuas, que as trocou, portanto, trocou com qualquer mexicano, um rei qualquer mexicano. Uhum. Ou coisa. Outra, século XX. 1944, em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, morre no Porto um dos primeiros presidentes da República Portuguesa. Falhou-me aqui... Qual é a ordem dele? Também não sei dizer. Eles foram tantos que... em 16 anos, foram mais do que os anos. E quem foi? Quem? Quem é que morreu? Não disse o nome, não? O Bernardino Machado. Bernardino Machado morreu no dia 29 de Abril de 1944, no Porto. Agora... Mais recente. Ainda no mesmo dia, no dia 29, mas agora, de 2002... Já no portanto, século XXI. Atravessamos aqui 3 séculos, não é? 19, 20 e 21. Há 12 anos, estamos em 14, sim, sim. Morreu o nosso querido amigo, amigo de toda a gente, e um grande profissional dos meios jornalistas, e comunicador. Escritor, um grande homem, com 100 anos, o nosso saudoso Fernando Bessa. Não tinha ideia que já tinha passado 12 anos, mas a gente perde ideia. O tempo passa. Ele já tinha 100 anos quando morreu. Foi, tinha feito 100 pois anos. É. Olha, o Manuel Alves está a durar mais. Passando agora para sexta-feira, dia 2 de maio. 2 de maio foi a sexta-feira. Em 1962, em Amsterdam, na Banheira... Que é Banheira? Banheira de Amsterdam. Não sei se na altura já era. Foi, mas era parece capaz, que sim. Era o estádio Ajax. O Benfica foi... bicampeão europeu de futebol contra o Real Madrid por 5-3. Já se passaram 52 anos. Também desde aí o Benfica nunca mais ganhou um título europeu. Olha, pode ser que seja para a semana. Veremos. É mesmo. Eu faço daqui a 2 anos, faço 50. E dois, é 50. 52 anos, recordando. Faltavam 4 anos para eu casar. Portanto, como viram, temos aqui um novo formato com... Até se torna mais dinâmico e tal. E temos, mais variado. Temos notícia, frase, lição... Hoje tivemos notícia, frase, lição, história, palavra nova, desporto e vamos a efemérides. Há outros temas básicos que ainda não dizemos quais são. Só nós dois é que sabemos quais são, mas ficaram para outras canto, emissões. Que senão o microfone arrebenta. Coitadinho, ele já caiu aqui 2 vezes, né? A terceira vai de vez. Bom... há outros temas básicos que ficarão para outras edições. Vamos já com música. Deixa, Joaquim Pereira. Deixa, obrigado. Ainda bem que disse que sim. Eu mando. Tem-se falado muito. Não, isto não é desta semana, mas eu achei por bem trazer. É música portuguesa e vamos ouvir a Amália Rodrigues para esta primeira emissão no formato emissão 75. Tem-se falado muito na subida de preços e no controle de preços. Em tudo, não é? Em tudo. Mas quer subir em preços para todo lado. As taxas. E os ordenados e as pensões e as formas. Nos produtos, assistir, não falemos disso. Nos produtos alimentares, nas gorduras e tal, até agora, quer-se controlar mais isso, quer-se controlar mais esse pormenor. Eu acho, ainda não falaram nisso, pelo menos que eu ouvi isso assim publicamente. que deviam subir o preço do vinho. E porquê? Porque iria-se beber menos, supostamente, não é? Se calhar continuamos a ver. Mas subia-se o preço do vinho, comprava-se menos, bebia-se menos e havia menos bêbados. Certo? Ora bem, as pessoas só quando estão bêbadas é que votam nas pessoas que estão lá hoje em dia no PSD, no PS. Portanto, eu acho muito bem subir o preço do vinho para haver menos bêbados a votarem nos governantes que estão lá. Não concorda? Eu acho que está muito correto. Eu só tenho aqui a pôr à parte. Não concordo por uma razão muito simples. Não é que eu bebo o meu copinho, mas um copinho pequenino, à refeição. E só assim casos especiais, mas é em confraternizações, só nisso. Mas o meu vinho bebo. Mas também bebo muito, muito, muito mais água. Passo o dia todo a beber água. Eu estou a falar, não se bebem muito e ficam embriagados. Lá vou M, lá vou M. Lá vou M. Por isso, vamos fechar. Espera aí, deixa-me acabar. Precisamente na fase em que Portugal, até que enfim, está a conseguir melhorar as suas vinhas, isto falando daqueles vinhos dito comuns, não para o vinho do Porto, o vinho daqui, o vinho daqui, mas aqueles vinhos de mesa, propriamente ditos, que não são muito comuns porque são para um preço exagerado. Estamos a ganhar nas exportações, estamos a mandar muito vinho desse que está a ser admirado em todo o mundo. Por isso é que também não convém mexer muito nos preços. E então, lá está, contravertente, se vai acabar com o vinho e não sei o quê, e aqueles milhares de pessoas que lá, que passam, eu digo os trabalhadores, que passam tormentos para plantar aquelas vinhas e tratar daquelas vinhas, o que é que seria feito desse? Era mais uns que iam para o desemprego? Então, até aí, ainda não chegaram até hoje. Espero que não cheguemos. Não seja mais uma. Que não cheguemos. Seja mais uma. Esperamos que não cheguemos a isso. Eu volto por cá destes dois locutores. Sou aqui para ir a despeço. Vamos fechar com Oiça lá o Senhor Vinho, cantado pela Amanda Rodrigues. Mas, um aviso. Bebam com moderação. Até à próxima semana. Boa tarde. Ora, voltaremos no dia 11 de maio para a emissão 76. Agora escutemos a Amanda. Ainda bem que o programa era para 30 minutos. Vamos em 52. Para a semana encontrarmos a coisa. Amanda Rodrigues com Oiçam lá o Senhor Vinho. Oiçam lá o Senhor Vinho, vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se ter e deixa de ser perpendicular. Do firmamento que trouxe a luva doce carinho, ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida ao aumento. Valor seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga ninguém. Faz pouco de mim quem me trata como água. É ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo.